Uou, pregador do uou. Santo é o sangue, santo é o sangue, santo, santo é o sangue. Santo é o sangue, santo é o sangue, santo, santo é o sangue. Tô blindado, tô blindado, o Senhor eu tô blindado. Tô blindado, tô blindado, o meu ponto é intocável. Tô blindado, tô blindado, o Senhor eu tô blindado. Pra colar nesse bonde tem que ser mil grau. Tem que estar na linha, tem que estar legal. Porque sem Deus e seu amor incondicional. Vagabundo passa mal, passa muito mal. Não tem boi pro X9, não tem boi pro zoião. Só lamento pra quem deixa os irmãos na mão. Lamentável demais essa situação. Só fiel, cola nessa missão. A proteção do Senhor está sobre meus manos. Está sobre minhas minas, abaixem seus canos. Nada de tiros, nem nada de danos. Só na disciplina geral, passando pano. Mestrão lá do céu tá nos observando. Deixa na mão dele que ele tá controlando. Deus no controle, é Deus no controle. Tá tudo pela ordem, louvo teu nome. Irmão, eu tô blindado, espírito blindado, no sangue do Senhor. Oh, tô blindado, irmão, eu tô blindado, em Deus eu tô guardado, ele é meu protetor. Oh, tô blindado, irmão, eu tô blindado, espírito blindado, no sangue do Senhor. Oh, tô blindado, irmão, eu tô blindado, em Deus eu tô guardado, ele é meu protetor. Oh, tô blindado. Senhor, eu tô blindado, tô blindado, tô blindado. O meu bonde é intocável. Tô blindado, tô blindado. O Senhor, eu tô blindado, tô blindado, tô blindado. O meu bonde é intocável. Cada um, cada qual, cada um na sua função. Uns tão bem, outros não, vivem na assolação. Vendo a assombração, só problema, muita treta, mas calma, tem solução. Pai, livra-nos do mal e de toda aflição, das angústias da vida e de toda traição. Blinda minhas irmãs, blinda meus irmãos, blinda nossa fé, fortalece em todo o coração que confie em ti, pois o vento nem sempre sopra a favor. Nessa hora a gente ora, confia no Senhor. Tem pessoas demais pensando no mal, querendo fazer ruindade. Então clame o sangue de Cristo pra nos blindar de toda a maldade. Irmão, eu tô blindado, espírito blindado, no sangue do Senhor. Oh, tô blindado, irmão, eu tô blindado, em Deus eu tô guardado, ele é meu poder.